Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas. Isso não deveria estar acontecendo, inclusive, olha lá, acabei de molhar meu teclado aqui. Isso não deve, que fique muito claro, o doutor Sérgio Costa, que eu indiquei, ele perguntou o que eu faço da vida, eu falei a ele que eu, dentre outras coisas, eu faço podcast, ele me pediu o link e tudo mais, eu vou ouvir. E aí, dentre outras coisas que eu conversei com ele, e ele principalmente me conversou, ele falou pra eu não beber. Doutor, acabou de dar uma talagada aqui no Diabo Verde. Como o Walter já disse, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. É o lugar onde a gente vai simplesmente tentar desmascarar os dogmas modernosos, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas, tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível. O que a gente quer mesmo é achincalhar com nhenhenhê, que tentam nos empurrar goela abaixo. Ô Alexandre, tem uma expressão que a gente usa muito por aqui, que é o jeito brasileiro. Jeitinho brasileiro. Essa expressão, jeitinho brasileiro, tem duas vertentes. Uma que é o lance do improviso, você ali tem o seu Fusca, ele quebra, aí você amarra o carburador com um rolo de arame e tal, você deu um jeitinho brasileiro. Sim, ou um clássico nos Fuscas também é estourar o cabo de acelerador. Isso. E você vai lá e põe uma rosca, pedra. Qualquer coisa, uma pedra. Uma vez meu pai fez isso no Escort. E a gente veio de Minas Gerais a São Paulo, o carro acelerado a 500 de RPM. Só. Não, trocando a marcha, cara. Então, isso é o jeitinho brasileiro da forma mais saudável. Mas tem o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho brasileiro escrotão. Aquele que você fode alguém em benefício próprio. Fato. Do tipo, você vai lá e tira uma carteirinha de estudante para pagar meia. Por que você falou isso olhando nos meus olhos? Aí todo mundo faz isso. Aí os cinemas cobram preço cheio. Triplicam o valor das entradas, né? Por conta das pessoas que fazem a gambiarra. Isso. E aí você acaba fudendo com os outros clássicos da desgraça. Estourou a correia da chinela havaiana ali. Isso. Você vai lá e mete um prego. Jeitinho brasileiro honesto, sim, né? Sim. Porque a esperteza é a arma do pobre. O jeitinho é o canivete suíço brasileiro. Botar a garrafa pet em cima da caixa de luz do lado de fora, porque as pessoas acham que isso economiza, né? A energia, não sei porque diabos as pessoas fazem isso. Outra é no churrasco, a garrafa pet também é usada pra muitas coisas. Aí o cara enche uma garrafa pet de água e bota em cima da mesa pras moscas não ficarem. Acham que isso espanta a mosca. Não só garrafa pet, como sacos cheios, sacos plásticos transparentes, cheios d'água. Eu me lembro uma vez que eu tava na casa de um amigo meu e tinha vários sacos pendurados. Aí eu perguntei, pra que serve essa porra? Ele perguntou, isso aqui é pra um mosquito não vir. Quando ele falou, na mesma hora pousou um mosquito em cima do saco. Porque eu não entendi até hoje porque então, aquela... Ele falou assim, antes do mosquito pousar, ele falou assim, é porque o mosquito vê o reflexo dele gigante. Ele acha que é caralho. Ah, caralho, um monstro bizarro. O Godzilla das moscas. É, exato. Quando ele falou isso, na hora pousou uma mosca. Eu falei, e aí? Aí ele falou assim, sempre tem um forgado, né, meu? Mas eu sou um cara que gosta muito de fazer gambiarra. Gambiarra não, dá umas ajeitadas em algumas coisas. Sei lá, já fazia isso com o meu velho Fusca. Botar a chave de fenda ali pra janela não abrir. Aí você quebra a máquina pra abrir do vidro. Isso é um clássico. Exatamente, aí você não tem alternativa. Você bota uma chave de fenda ali enroscada, ele não desce mais e beleza. E aquilo fica... É bem a história do imposto lá, né? O P da CPMF, que era pra ser provisório, vira permanente. Eu me lembro uma vez, eu fui pra Porto Alegre, e na volta, Porto Alegre até São Paulo é 1.100 e tantos quilômetros, né? E eu ia fazendo uma tacada só, acordei cedo e tal, na volta, na freeway, o caminhão passou raspando e me quebrou o retrovisor. Tá. Que pá, explodiu o retrovisor, eu falei, puta que pariu, que merda, o retrovisor do meu lado ainda. Aí continuei a viagem ali, parei num posto de gasolina e tal. Puta que bosta, posto de gasolina vagabundo. Yeah. Mequetrefe. Dei uma mijada, fui lavar a mão. Sabe esses espelhos que tem uma moldura laranja? Sim, que antigamente era de madeira, agora é de plástico. Isso, tinha um lá de madeira. Se afanou. Aí eu peguei, desculpa, eu sei que o caminhoneiro vai ficar sem fazer a barba, mas eu preciso enxergar nessa viagem. Peguei o espelho, entrei no carro, andei uns 2 quilômetros para ir no acostamento, amarrei aquele espelho de moldura laranja, vim do Rio Grande do Sul até São Paulo, aquela porra daquele espelho. Espirrado de sangue, de barba. Barba de caminhoneiro, uma bosta, cara. Tá vendo? Então, mas é isso que a gente tá falando pra benefício próprio, né? Você faz esse tipo de coisa pro benefício, você não tá prejudicando. Eu prejudiquei o dono. Uma prejudicada ali, mas a tua gambiarra em si não tá prejudicando ninguém, né? Não. Eu tenho isso praticamente no meu DNA, porque seu Nelson era um outro mestre também na arte de fazer gambiarras pra benefício. Mas eu acho que o grande mestre de estudo, que principalmente pra molecada dos anos 80 ali e tal, era o MacGyver, né? O MacGyver. Porque o MacGyver nada mais era do que um gambiarreiro, né? Um cara que dava jeitinho brasileiro pra tudo. Você explodia um avião usando um grampo de cabelo. E óbvio que todo moleque achava que podia fazer aquilo em casa, né? Cara, eu me lembro de um episódio que tava tendo um vazamento de ácido e o MacGyver teve que improvisar pra conter o vazamento. Aí o que ele fez? Ele pegou barra de chocolate, fez uma massa lá com chocolate, deu uma explicação química lá e fechou o tanque e evitou um desastre químico. Do mundo. Do mundo, cara. Inclusive, eu acho que na Guerra Fria, porque foi no meio da Guerra Fria, né? O MacGyver, os russos assistiam aquela porra e falavam assim, não vou mandar míssil pra lá, não. Porque os caras vão conter a catarse nuclear com 3 barras de Kit Kat. Então, amigo, não tem como, né? Não tem como. Então, não tem como. Eu acho que o MacGyver, ele foi uma grande influência pra muitos moleques, obviamente, e eu fiquei com aquilo, cara. Então, como eu disse, na minha casa é tudo cheio de gambiarra, tudo pra benefício e tal, mas infelizmente essa desgraça toma outras proporções e aí é que funheca com tudo. Também um dos grandes problemas do jeitinho são 2 produtos químicos da Henkel, o Loctite. Eu acho que esses caras são um dos grandes impulsores de gambiarra. Eles fabricam a Super Bonder e a Durepox. Exatamente. Porque isso também dá jeito em tudo, concorda? Dá jeito em tudo. Conheço muita gente que colou dente com Super Bonder. Fácil, cara. Mas nessa que você falou de colar o dente... Já colou? Já. Não, pré-molar? Já escapou uma jaqueta e... E detalhe, a dentista falou pra mim, liguei pra ela, tô na praia. Não, pode usar Super Bonder. Você tá brincando? Eu falo assim, você sabia que as cirurgias são coladas hoje com Super Bonder? Mas você tá brincando? Eu falo assim, sério? O cirurgião tá chegando no centro cirúrgico e fala, opa, peraí que eu vou parar na padaria pra comprar o Super Bonder. Exatamente. É por aí. Segundo essa cirurgia dentista, que não é das melhores, obviamente, ela me falou que cirurgias hoje é tipo uma cesárea. Cortou, já pega o Super Bonder e já... Aquela cirurgia de reconstrução de ímã é feito com Super Bonder também? Deve ser. 2 gotinhas. Eu imagino o doutor com o dedo médio lá. Peraí, deixa eu segurar aqui. 15 segundos. Cara, agora, Durepox. Cara, Durepox eu acho uma coisa escrota. É terrível, porque a cor também não ajuda, né? Também não ajuda. Aí o cara tem um óculos vermelho e vai remendar com Durepox com aquela mancha cinza, né? Não, olha só. Falando em óculos, tem um pedreiro que volta e meia, ele faz concertos lá em casa. Aí uma vez ele chegou lá com óculos remendado aqui. No meio, com Durepox. Falei, ok, né? Aí depois passou mais um mês, precisou de arrumar a cárie. Ele veio de novo. Aí tinha o Durepox aqui e outro Durepox do lado. Haste. Aí passou mais 2 meses, o portão deu problema. Aí ele foi lá pra consertar. Cara, chegou no final do ano, era o óculos inteiro. Óculos de aro grosso. Ele parecia um hipster. Era só pintagem preta. Era só pintagem, porque tava com aquele óculos. De hipster. Yeah, mas é. Todo de Durepox. E Durepox, cara, é uma desgraça que você tinha que misturar. Eu não sei se hoje eles fazem isso, tinha que vir em duas partes, tinha que misturar e o cacete a quatro. Né? Isso, isso. Mas que santo remédio, viu? É pra tudo. O ouvinte Carlos Lopes nos disse que nos anos 80 houve uma crise de distribuição de gás e ele teve que improvisar para não comer comida crua. Abre aspas pro e-mail dele. Eu cheguei a fritar bifes no ferro de passar e cozinhar salsichas para fazer cachorro quente na cafeteira elétrica. Caraca, cara. Eu sei de uma técnica, ainda não usei, quero usar, minha mulher não deixou, que é fazer feijão na garrafa térmica, cara. Dá pra fazer feijão. Dizem que você mete feijão lá dentro, bota água e fecha e deixa 5 dias, o feijão fica cozidinho, cara. Panela de pressão já demora pra caralho. Então, outro ouvinte que entrou em contato para compartilhar seus vexames foi a Dora Lena, que nos reportou o seguinte, abre aspas. Fiquei sem geladeira durante uma semana e para gelar a minha cervejinha, eu prendi as latas com fita adesiva na saída do ar-condicionado, colocado este na posição de temperatura Sibéria. Bem, não ficava trincando de gelada, mas já dava para beber. Já a Tainal Abraão, abre aspas, aprendi a mexer um pouquinho com Photoshop para fazer fotos fakes me colocando em paisagens como Torre Eiffel, Golden Gate e outros lugares hypados que fazem uma pessoa parecer que tem uma vida legal. Mas, na verdade, eu nunca saí de Mauá nem para ir para São Bernardo do Campo. Mas também, é aquilo. Benefício próprio, né, cara? É sensacional. Não chegou a prejudicar ninguém, né? Mas tem o outro lado, que é o lado pra sempre ferrar com o outrem, assim, né, cara? Pra tirar proveito de outro, cacete a quatro. Tipo, fila do supermercado, ninguém tá com item só ali e tal, e daí pede pra passar na frente, puta, né? Puta, eu tenho ódio disso. Puta, eu, cara, sempre falo que não. É. Eu posso estar com o carrinho lotado e a pessoa chegar com uma bateria e falar, moço, deixa eu passar na frente. Eu, não. Eu tô com pressa, eu também, saia daqui. E às vezes, entra na sua frente com um item só, começa a pagar conta isso, de água, luz, carregar celular. Isso, filha da puta, verdade, isso acontece muito. Eu tenho uma filha pequena, mas hoje ela já no carrinho, né, ela já anda, não fica mais aquela cadeirinha do carrinho ali e tal. Então eu vou pra fila das pessoas normais, não uso aquela fila do preferencial, porque eu acho meio sacanagem aquilo ali. Tinha que deixar realmente pros idosos, pras pessoas sem perna, enfim, pra esse tipo Roberto de... Carlos. É, se o Roberto Carlos vem chegando, você vai ficar na frente exatamente dele? Não pode, pô. Pra pessoas que realmente têm crianças de colo. Mas vira e mexe, você vê uma criança bagunçando o supermercado inteiro e tal. Aí na hora que vai pra fila, o pai pega aquele bebezão de 7 anos no colo pra furar a maldita da fila ali, cara. Puta, que raiva. Uma mulher, numa eleição, ela alugou o neném dela pras pessoas não pegarem a fila. Pra votar. Aí. O neném votou umas 16 vezes. E tem outras coisas, por exemplo, é uma gambiarra que a gente sabe que existe, né? Que é o cara pagar a grana ali pra tirar a sua CNH sem fazer os devidos testes. Daí você acha que é só pro benefício próprio dele. Mas não é, porque o filho da puta tá tirando a carta sem ter feito as aulas devidas, sem ter sido aprovado devidamente. Aí ele vira um motorista desgraçado. Fica barbarizando. Exatamente, o trânsito. Porque não aprendeu as regrinhas básicas ali. Isso é clássico, cara. Por mais que as pessoas digam que não existe. A gente já ouviu falar muito. Agora o Alexandre uma vez deu um golpe foda num festival que a gente foi na época que a gente tinha o programa de rádio, o programa Loaded. A gente costumava ir muito para festivais de música pelo Brasil inteiro e tal. Uma vez a gente foi no festival, acho que foi o primeiro que nós fomos. A gente recebeu o convite, a gente recebeu 2 convites. Né? E fomos em 3. E nós fomos em 3 pessoas. E qual que é o lance? Qual o problema? Não, ok, paga a entrada e beleza. E foi o que aconteceu. A gente pagou a terceira entrada lá. Éramos eu, o Walter e o Carlos Nascimento. Então, eu e o Walter estávamos ali com as nossas pulseiras de Free Pass, né? Que eram pulseiras brancas. Pulseiras brancas que você poderia andar por todos os lados do festival, ter acesso aos backstage, aos comes e bebes gratuitos, sim, né? Sim, foi ótimo, foi ótimo. Eu lembro que eu jantei na mesa do Super Glass. Sim, cara, tomamos algumas com os caras do Super Glass, exatamente. Porém, o Carlos Nascimento pagou a entrada dele e a pulseira era rosa. Pulseira de pessoas comuns, de pobres mortais. Sim, sim. Tinha uma pulseira rosa que era pulseira apenas de frequentador do show, que não podia ter acesso aos lugares que o pessoal de imprensa e de estupidez como nós tínhamos o acesso. Porém, a pulseira que o Carlos Nascimento estava usando, no lado contrário, o avesso dela era branco. Era branco. A outra, de apenas frequentador, ela era rosa e do lado dentro não tinha absolutamente nada. que a gente fez? E à noite todas as pulseiras são brancas. Cara, chegou uma hora que a gente já tinha tomado uns Gary Gary mais e o Carlos Nascimento tinha tomado, mas tudo pago. Eu e Walter já tinha tomado tudo gratuitamente. Aí eu falei, ô, Carlos, vem aqui, cara. Vira essa pulseira do avesso e vamos entrar lá. Eu, não, você tá louco. Falei, vamos fazer isso. O cara não vai se ligar, ele vai achar que você também tá com a gente. Mostra a pulseira bem rápido, a gente vai mostrar junto. Eu e o Walter, você mostra bem rápido também. Confiança, acredita em mim. Cara, a hora que esse cara conseguiu, a hora que a gente passou, era uma vibração, era uma gritaria. Porque lá dentro a gente ficava junto com a galera. Sensacional, cara. Também não passamos ninguém pra trás, foi pago o ingresso do cara. Só a bebida que a gente ganhou, né? Verdade. Eu me lembro também nesse festival que nós encontramos o Álvaro Pereira Júnior lá dentro. Álvaro Pereira Júnior, hoje, pra quem não sabe, ele é editor do Fantástico. Editor do Fantástico, ele tava lá com a mulher dele, aí o Alexandre, bêbado, louco, chegou pra ele e falou assim, ô Álvaro, eu odeio a Glória Maria. Ele virou pra Alexandre e falou, eu também. Ela era apresentadora do Fantástico na época. Era, cara. É, ele confessou ali pra gente que ele odiava ela. Quem não odeia? É verdade. Eu lembro no meu primeiro trabalho, tinha que bater o cartão de ponto. Sim. Hoje em dia existe cartão de ponto? Hoje é digital, né? Você bota o teu indicador lá e mostra que você entrou pra trabalhar. Tinha que marcar o cartão de ponto. Sim. Que era um cartão mesmo, papel. É, chegava lá e... Colocava lá no buraco, batia e ele registrava... Aparecia a hora que você entrou. Só que eu peguei uma manha. Eu chegava atrasado. O horário de entrar, sei lá, era 8 horas. Tá. Eu chegava às 8h10. Tá. Aí eu ia, colocava um durex na parte que ia sair os minutos do cartão. Enfiava lá dentro e plau, tirava o durex, marcou só o 8. Os minutos não saía. Certo. Quando dava 9 horas... Eu voltava pra picar o cartão de novo. Eu voltava, colocava o durex no 8, chega lá e plau, horário 8 horas em ponto, cara. Fiz muito disso. Oh, yes. Se eu soubesse disso, eu não tinha tido tanto desconto na minha vida. Agora, descer pela porta de trás era jeitinho brasileiro, era, né? Total, né? O jeito de você economizar ali. Porque na época que os coletivos... época que os coletivos, você entrava pela porta de trás, passava pela catraca, descia pela porta da frente. É, virou uma instituição, né? Periférica maldita, principalmente. A porta do ônibus traseira era aberta pra alguém entrar num ponto. Você descia correndo por trás ali. Uma vez eu vi um cara se foder. Porque ele foi fazer isso. Que às vezes as pessoas faziam com um ônibus em movimento. Exatamente. Né? E o cara foi fazer justamente nesse momento. Ó, entrou uma galera e o ônibus começou a andar. E a hora que a porta foi fechando, ele foi sair. No que ele foi sair, prendeu uma perna dele, meu amigo. E aquilo foi arrastando a cabeça por uns bons 500 metros. O cara foi escalpelado no asfalto, meu amigo. A coisa mais nojenta que eu já vi toda a minha vida. E o motorista de ônibus ainda queria chutar a cabeça do cara depois. Tá que pariu. Desgraça, cara. Uma vez, também eu vi uma cena dessa voltando lá do retrô. Já era de manhã, já era umas 6 da manhã. É. E a parte de trás do ônibus cheia. Sempre assim, né? Cheia e sabia. A parte da frente vazia. Aí o motorista já se ligou e tal, na Avenida Adolfo Pinheiro. É. Quando o motorista abriu a porta, uma multidão começou a descer. Só que nisso ele arrancou com o ônibus. E a porta aberta. Tá. Parecia paraquedista, saca? Pulando. Mas chegou uma hora e começou a cair todo mundo com a cara no chão ao mesmo tempo. Eu olhando aquele ônibus em movimento, todo mundo se jogando, arrebentando, batendo a cabeça na guia. Se fuder. Foda. Beber cerveja de maneira gratuita. Uma vez eu entrei num casamento alheio. Festa de casamento alheio, cara. Não conheço a noiva, não conheço o noivo, mas vou entrar. Entrei. Naquele mesmo dia, era aniversário do nosso brother Cello. Lembra do Cello? Lembro. Cello. Entrei nesse casamento aí, eu e mais um amigo, meio num sítio, assim, manja. Então, não tinha convitinho, não tinha nada disso. A gente tava ali e tal, daí você dá aquela amizade com um garçom ali, o cara começa a te trazer cerveja na boi. E começamos a beber cerveja. Falei, cara, hoje é aniversário do Cello também. Vamos lá pra casa do Cello, vamos. E vamos surpreender ele, vamos levar a cerveja. Do casamento. A gente começou a falar pro garçom, ô, mais uma aí. O cara, não precisa abrir não. Daí o cara não abria. E a gente já falou, garrafa 600? 600, não abre. E pau, e vai segurando, pau. Cara, eu saí com aquele Fusca, que devia ter umas 5 caixas de cerveja. Saindo, arrastando o chão, levantando faísca. Chegamos na casa do Cello, ele tristão, que ninguém tinha, ele tava sem grana pra comemorar. Falou, porra, e vocês chegam bêbados, na hora que ele abriu a porta do Fusca, que ele viu aquilo. Vocês são os caras mais legais do mundo. Isso também não é jeitinho brasileiro, é roubo. É, meu amigo. Eu dirigi o Fusca com 17 anos. Que fique claro isso. O ouvinte Demétrio Lancelotti falou que quando a tinha... Tábua redonda. É verdade. Falou que quando tinha menos de 17 anos... Isso tá virando... Tem um monte de gente já que tá usando isso aí, viu, cara? Qualquer dia vai no Datena. Ah, tinha menos de 17 anos. É. Então, estava passando um feriado com os amigos em Petrópolis e queriam fazer um churrasco, mas não tinha churrasqueira. Cara, o improviso de churrasqueira é uma instituição, né? Porque... Todo mundo, cara. Todo mundo... Você faz de uma roda de 11, 13, você faz... Você lembra que você fez uma... Que a gente foi lá pra Maresias e você fez um churrasco numa roda de F1000? Uma roda de F1000, exatamente. Latão rasgado no meio. Exato. E óbvio que o mais fácil é bloco de construção, que você pega da construção do lado. Pega barra rouba. É, então depois você devolve, meio pretinho, mas você devolve. Eu já falei aqui, né, que no passado, lá em casa a gente fazia churrasco sempre no mesmo lugar e... Depois de anos assando a 100, o lugar que tinha um cano de esgoto embaixo, o cano derreteu. teve uma catástrofe hidráulica na minha casa por conta de anos a churrasqueira de bloco ficar no mesmo lugar. Voltando ao e-mail. Então, para termos ali o nosso barbecue... Fomos até o supermercado, compramos as carnes de segunda e as cervejas vagabundas, sem malte algum, e levamos tudo para o estacionamento. Quando chegamos na nossa picape Corsa, colocamos nossas compras dentro da caçamba com carrinho e tudo. E ao chegar em casa, improvisamos a churrasqueira, tombando o carrinho e usando suas grades como grelha. É, já vi até, acho que no Facebook, foto disso. O pessoal faz isso mesmo. Olha que filha da putice. Envolve roubo. Eu também, cara. Não é jeitinho brasileiro, não. Sou safado. Eu já tive uma picape Corsa e também usava ela pra um jeitinho. Aí sim, um jeitinho brasileiro de fato. É, pegava uma lona grande e botava em cima da caçamba ali e enchia de água. Uma piscina. E aquela era a nossa. Infernos. Era aquela nossa regando. Puta, outra coisa de improviso, essas comédias de improviso. Não tem até um programa de televão que chama... É tudo improviso. Puta, que lixo aquilo, cara. Eu acho uma bosta, cara. Desculpa você que gosta muito disso, cara. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá ouvindo que gosta disso. Foda-se, cara. É muito ruim. Eu odeio. Porque, primeiro que eles falam que é improviso, e na verdade é um texto decoreba da... É tipo repente. Repentista também é outro farsante. Exatamente. Porque ele tem um monte de roteiro já pré-estabelecido. Tudo já tá na cabeça dele, as rimas estão todas prontas, a sacanagem com o outro, porque geralmente rola uma sacanagem. Tudo aquilo é decoreba, cara. Tudo tá feito. Tá tudo pronto e é muito fácil. É só você ter algumas palavras-chave, né? E aí você vai na onda de tirar o pelo da cara do outro. E as pessoas acham que aquilo ali é improviso. Não, improviso. O cara é foda. Não é improviso. O cara é o MC, daí nada. E dando sequência, né? Falando jeitinhos brasileiros que acabam por foder com a sociedade. A gente recebeu muito e-mail, porque brasileiro é uma raça tão desgraçada. Nesse sentido de jeitinho brasileiro, improviso. E olha só o que a Kátia Prudente nos disse aqui. Abre aspas. Várias vezes, quando estava na faculdade, subia nas costas do namorado para passar a catraca do metrô, usando apenas um bilhete. Que pare. É o cavalo de Troia. Aí, ó, tá vendo? Por conta disso, o metrô aumenta o valor das passagens, porque tá dando déficit, né? Não tem jeito. Outro trambiqueiro aqui, mas esse falou pra não falar o nome dele, até porque o lance é mais pesado. Ele disse que sempre fraudava o imposto de renda e nunca pagou nada. Mas certa vez ele acabou caindo na malha fina e teve que pagar o retroativo, equivalente a R$22 mil. Abre aspas. Para salvar essa dívida com o fisco, eu tive que vender algumas coisas. E uma delas foi uma Ford Explorer bem velha que eu tinha. O câmbio estava fazendo um puta barulho, mas enchi o compartimento de óleo de transmissão com bananas verdes. E o câmbio ficou novo de novo. Até pra isso o cara faz gambiarra, cara. Filha da puta. Mas isso é um clássico, né, cara, das pessoas na hora de vender carro. O carro tá uma bosta, uma lata velha maldita, daí tem sempre umas artimanhas, o cara levanta o carro no macaco, engata ré, e ali deixa pra voltar o velocímetro. Igual o Ferris Bueller fez com a Ferrari. Exatamente. É, voltar velocímetro é um clássico, assim, as pessoas fazem pra vender o carro. Meu pai tinha um caminhão e ele bateu o caminhão com um trem. Você já contou essa história aqui, mas também nem vale muito. É fantástico. É uma desgraça da nossa vida, porque... O pai do Alexandre foi cruzar a Via Férrea e o trem arrebentou. E as pessoas podem achar que é mentira, porque não é possível, né, cara, que isso acontece nos filmes, o cara era quatro, não. Cinematográfico. Não, exatamente. Meu pai, foi uma época que tinha vendido até as cuecas pra comprar aquele caminhão. Caminhão novo. E não tinha seguro, não tinha porra nenhuma, né, cara? Naquela época também nem se pensava muito nisso. O cara só pensa em trabalhar e foda-se, mas né? Seguro cobre colisão de trem? Não sei, cara. Mas enfim, não tinha seguro também, não ia adiantar de nada. E aí meu pai bateu o caminhão com o trem, foi uma merda, deu destruição total no caminhão, tortou o chassi do caminhão, pra você ter ideia. Tortou o chassi. Chassi do caminhão. Aí tem um amigo do meu pai, funileiro, que falou, cara, eu vou dar jeito nesse caminhão aí. Pai, como? Não, pode deixar, a gente vai dar jeito, a gente vai comprar peça, eu vou desentortar esse chassi a frio, existe isso, né? O cara amarrou o chassi do caminhão num Jequitibá centenário lá, e veio com o trator puxando, e aquilo foi feito, a funilaria foi feita daquele jeito. Agressiva. É agressiva. Enfim, o cara, de fato, remontou o caminhão do meu pai. Desde o caminhão ficou bom. Meu pai trabalhou mais alguns meses com aquele caminhão e falou, meu, vou ter que passar pra frente, que, né, um caminhão teoricamente condenado, né? E meu pai falou assim, porra, mas não queria vender pra ninguém, assim, e tal. Meu pai falou, quer saber? Eu vou numa concessionária e vou ver que porra que vai dar. Chegou lá, os caras da concessionária compraram o caminhão, cara, achando que era a mesma que ele comprou. Tal. Levou, vendeu o caminhão e pegou outro, né? Trocou na época, assim, e até hoje o caminhão deve estar rodando por aí como se fosse zero. Jeitinho brasileiro é foda, né? Eu conheci um cara. Ele era um lobo em pele de cordeiro, saca? Ele se dava uma que ele era religioso e não sei o que lá. E ele vendia coisas de rede, de pirâmide. Como é que chama? É marketing de pirâmide? É por aí, é pirâmide. É. Ele vendia umas paradas de babosa. Olha só, cara. Erba babosa, não me lembro como é que era o nome. É, o nome original é babosa mesmo. E ele era um filho da puta, porque ele chegava pra você e falava assim, ah, por que você não compra tal? Compra esse negócio, já chegava abrindo e te entregando. Maldito, escroto. Eu conheci um cara assim, cara. Escroto. Aí uma vez... E ele já, tipo o talão de pedido, ele já vai te mostrando com o talão de pedido ali do lado. É, já anotando, né, cara. E ele ficava enchendo o seu saco. Seu cabelo tá um lixo, cara, o que aconteceu? Essa bosta de cabelo, ele queria que você entrasse em grupo de investimento e não sei o que lá. E ele vendia produto pra emagrecer, ele era um gordo gigante. Filha da puta. Quer emagrecer, pergunte-me como, porque eu não sei. Exatamente. Aí... Ele tinha uma parada, eu não sei como é que é. Eu sei que funcionava na época, não sei se os bancos já coibiram isso. Você pegava o código de barra de uma fatura vencida, tá? Um boleto bancário vencido. Aí você ia lá, sei lá, nos últimos números, não sei, num dígito lá, e fazia uma equaçãozinha, e você chegava num resultado que se você digitasse aquele código de barra na hora de pagar a conta, a conta que estava atrasada, você conseguia pagá-la... Como se tivesse antes do período de vencimento. Olha só. E ele fazia isso direto. Fazia isso e depois ia louvar a Deus na igreja. Até o dízimo, acho que ele pagava assim com atraso e depois... Exato. Safado. O Alexandre, e temos um e-mail aqui, o ouvinte Pedro Oliveira nos contou que ouviu falar de um cara que comprava atestados médicos falsificados. Aí. Mas um dia a empresa descobriu e o demitiu por justa causa. O Alexandre comprou atestado também, outra instituição, outra, né? Instituição, cara. E eu, quando eu tinha 17 anos... Você comprou? Não, tô falando de atestado, não. Outra coisa, na verdade. Eu fui convidado para ser padrinho padrinho de criança. Manja? Aham. Uhum. E você tem que fazer um curso chato pra cacete na igreja. E você fica das 8 às 18 num sábado ensolarado dentro de uma igreja, ouvindo as pessoas falar que a vida enquanto, delas enquanto seus amigos estão nos prostíbulos, tomando cerveja, você tá ali no reino de Deus. Foi eu e a senhora, minha esposa, lá, e a gente ficou o sábado inteiro, cara. Papo chato pra cacete, com sono, bocejando. Tudo pra conseguir o quê? No final, lá, um tal certificado que eu poderia ser padrinho. Você falsificou o atestado. Então, não, eu fui lá e fiz. Só que o cacete do atestado, barra certificado, ele dura só um ano. E a criança que eu fui convidada para ser batizada, não foi batizada naquele período de um ano. Aí chegou... Caralho, mas por que postergaram tanto? Sei lá, cara, enfim. O Rio Jordão tava seco? Não, porque era longe, a pessoa ia vir, não via pra cá, enfim. Aí vem a minha esposa, a gente vai ter que fazer o curso de novo. Mas nem a pau, Não, como eu falei assim, me dá aquele lá que eu vou dar o curso. Quem precisar, só me falar. Eu ainda boto com o Padre Alexandre, o que assina ainda. Fala comigo. Quer se livrar de um curso? Você fez a renovação do documento. Eu mesmo, cara, eu mesmo. Até o Papa Francisco vai assinar o próximo. Fantástico. O vídeo da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage, lá no Facebook. Aí vocês ficaram antenados no que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar as suas histórias no nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está hospedado no SoundCloud. O feed para vocês alimentarem seus iTunes e os genéricos do iTunes tá lá no, na fanpage. Clique no botão sobre que o URL tá lá. E se você tem uma banda ou conhece alguém que tem uma, entre em contato conosco, porque pode rolar aqui nos nossos BGs nesta semana. Peraí, mandaram até um CD. Insiders. Sobe aí, teu Zebé. Tem gente cheia de ideias, tem gente com talento pra enganar. Tem caras que não lembram que são gente, é só a grana começar a rolar. Quem dá as cartas, quem mandar esse lugar? Sou o som do Insiders, caçem mais na internet e tudo mais. Falando em gambiarras, já que as pessoas também fazem gambiarra pra usar a internet, o cacete A4, né? Engraçado, o mundo vai modernizando e as pessoas vão sempre arranjando um jeito de conseguir fraudar, né? De dar um jeito. Tipo, a própria internet, TV a cabo. Hoje os famosos gatos de TV a cabo, né, cara? Estão extremados também. Um fulano compra a TV a cabo no bairro e a rua inteira. Mas a gente teve um relato aqui muito curioso e até inédito, cara. Um dos nossos ouvintes, que também pediu para não falar o nome dele, nos contou que para superar os invernos em Nova York, lá no bairro do Harlem, ele, que tinha muito pouco dinheiro, conseguiu em uma reforma do prédio fazer um gato do aquecimento. Olha só, o brasileiro levando a gambiarra lá. Gato do aquecimento. Para a grande maçã. Onde a água quente que aquecia a serpentina da kitnet deixava a casa toda aquecida e ela vinha pelo cano do apartamento do vizinho. Depois de uns 3 anos, o meu golpe foi descoberto pelo vizinho lesado, que era um afrodescendente gigante. Ele correu atrás de mim por uns 5 quarteirões com uma barra de ferro na mão. Nunca mais consegui voltar para morar lá e tive que contratar uma gangue chinesa para me escoltar até a kit para eu pegar as minhas coisas. Hoje eu moro em Manhattan, sou rico. O cara tá falando que é rico. Mas de vez em quando eu aplico um golpe em algum otário só para não perder o costume. Ficou rico por isso, vai ser, né, cara? É um safado. Exportando a tecnologia da desgraça brasileira. Filha da puta. Quem dá as cartas, quem manda nesse lugar? Não tem inferno suficiente pra todo esse mal queimar. Quem é Yin, quem é Yang? Quem tem as mãos sujas de sangue?